A sura do monoteísmo puro. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Dize, Ele é Alá, o único. Alá é o solicitado. Não gerou e não foi gerado. E não há ninguém igual a ele.